diferente, vocês me olham errado. Com discurso pejorativo não se colocam no meu estado. Ninguém sabe o que sinto, em todo canto sou apontado. Atitudes violentas, sentimentos perenes, refém da impunidade, em todo canto há quem me condene. Quando tento me defender, falam mal do meu gênio. Isso é papo de otário, que tenta justificar suas ações sem razões, tentando erradicar o homossexual que vulnerável está. Este é o desabafo de quem está cansado de sofrer perseguições e ficar calado. Finalmente chegou a hora, toma aí o resultado. Não aguento mais sentimentos que influem. Preconceito é o conceito de quem exclui. Resultado da ignorância de quem não sabe viver com o gênero de homem e mulher que só fez escolher sua opção sexual. Ser humano evoluído, agindo inconstitucional. Suas atitudes vão contra a lei do homem. Homofobia é crime. Atitudes pesadas que ferem e reprimem. Perseguido, maltratado e humilhado. Visto a minha pele, se dá o resultado. Te chamaram de bicha, viado, safado. Eu sou gente, gosto de ser respeitado. Não me interessa quem tu és, mas eu sei quem sou. E por saber quem sou, sou atentado por todos e sinto dor no corpo, na alma e na mente. Ser humano violado constantemente, apontado por todos que passam por mim. Viro brinquedo, sou chacota, mas não tem graça em mim. Visto o que eu quero, eu não sigo modinha. Não preciso me esconder em calça colada e franjinha. Esse é meu grito de liberdade. Compreenda, por favor, essa é a minha verdade. Sou gay, sou lésbica, sou excluído. Confessei para a família que sou tudo isso. Fui reprimido, chega de hipocrisia. Um homem me ama, uma mulher me quer. Não serei diminuído, diz aí qual que é. Estás preocupado com a minha decisão, mas ninguém se preocupa com saúde e educação. Hipocrisia barata e nojenta. Vem bater de frente, quero ver se tu aguentas. Revolução de gênero da sociedade. Não ficarei calado, faço parte e darei continuidade à liberdade de expressão sexual. Quem me censura me machuca, mas não tem moral. Na TV só vejo putaria, calça colada no rabo, mulher melancia. Que merda é essa? Alguém me explica, por favor. Será que isso é uma sessão de striptease pornô? Bunda de talento eu não tenho, cantando profundo me empenho a mostrar outra face do Brasil, sentindo na pele o sentimento vil. Bunda de talento eu não tenho, cantando profundo me empenho a mostrar outra face do Brasil, sentindo na pele o sentimento vil. Época de carnaval suficiente para confirmar vestimenta do sexo oposto para brincar. Fingindo ser homem e mulher, na verdade é o que querem ser e é. Não admite, não se permite ser igual a mim. Gostar do mesmo sexo que o seu não é o fim. Existem outras coisas para se fazer, como uma cirurgia moral para saber que ninguém é obrigado a gostar. Simplesmente você pode respeitar cada um no seu canto, no seu lugar. Sem agressão, sem violação dos direitos. Eu sou a coisa que alguém julga não ser perfeito. Eu sou o preto do gueto, eu sou o branco do asfalto. Até Bito 16 me ataca, diz que ameaço. Sou rotulado pelas imagens que passam na TV, e quem assiste apoia mesmo sem saber. Sou massacrado em genocídios, não sei por quanto tempo aguentarei esse suplício. Morte violenta, crime de ódio. Virei troféu para alguém que subiu no pódio. Ninguém me garante a segurança. Minha raça se esvai com tanta matança. Não sei se tenho esperança numa raça que se acha humana e comete injustiça. Para alguns sou cobiça, me querem recuado, espancado e morto, tentando aprumar o que acham torto. E tudo não passa de covardia, preceitos. Se tem preconceitos, tem idiotas no mundo que se acham perfeitos. Contra a homofobia que estou, as mutações que sofri não me calou. Seguindo meu trajeto, sei quem sou. Sou o fruto social que alguém pensou que abortou. Contra a homofobia que estou, as mutações que sofri não me calou. Seguindo meu trajeto, sei quem sou. Sou o fruto social que alguém pensou que abortou.